Portal do Arrocha. De novo não, mais uma vez largado na frente de casa, sentado embriagado na minha calçada. É só eu abrir o portão e você vem dizendo: volta pra mim, eu tô quase morrendo. Não tá sendo legal pra mim a gente se ver. Só eu me lembro o quanto você me fez sofrer. E hoje eu sei que você também tá sofrendo. O que plantou agora tá colhendo. Você lembra? Você falou que ia me esquecer bem rapidinho. Toda sua vida se resume em dois caminhos: ir pra casa, pro bar e do bar de voltar pra casa. E às vezes vem chorar na minha calçada. Você falou que ia me esquecer bem rapidinho. Toda sua vida se resume em dois caminhos: e às vezes vem chorar na minha calçada. Chega mais, Chay Novaes, a novinha do Facebook. Tô chegando, André Santini, chame puxe, novinho. Não, mais uma vez largado na frente de casa, sentado embriagado na minha calçada. É só eu abrir o portão que você vem dizendo: volta pra mim, eu tô quase morrendo. Tá sendo legal pra mim a gente se ver. Só eu me lembro quando você me fez sofrer. E hoje eu sei que você também tá sofrendo. O que plantou agora tá colhendo. Se lembra, você falou que ia me esquecer bem rapidinho. Toda a sua vida se resume em dois caminhos: é da casa pro bar e do bar de voltar pra casa. E às vezes vem chorar na minha calçada.